O dia 4 de fevereiro na história. 1758, no Amapá, foi instalada a Vila São José de Macapá, atualmente Macapá, capital do estado. 1971, o presidente Emílio Garrastazu Médici criou o Parque Nacional da Bocaina, entre São Paulo e Rio de Janeiro, numa área de 134 mil hectares. 1972, uma praga de lebres atacou os municípios de São Joaquim, Laguna e Ibiraci, em Santa Catarina, destruindo 200 mil pés de repolho. 1973, o sertanista Cláudio Vilas Boas fez o primeiro contato amistoso com os índios Crenacarores, na região da Serra do Cachimbo, no Pará. 1986, o presidente José Sarney proibiu a exibição em todo o país do filme Je vous salue Marie, que contava a história da Virgem Maria como uma mulher da atualidade. Esses são os fatos que fizeram o dia 4 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.